andrecidismoral.com.br. Safada em cima da pica, novinha safada pra dar posição. A novinha que cana sereca na minha safada pra se ligação. Pedinha minha não dá na maconha, presta atenção, ela não quer compromisso. Ela joga sereca pra passo da via safada, ela sempre faz isso. Olha o bagulho, já fica serão. Vai novinha que cana, o que é isso? Mas ela faz a buceta difícil, difícil, difícil. E ela faz a miséria. De vingança. E ela faz a buceta difícil, difícil, difícil. E ela faz a buceta. Para não, vai, vai. Mas ela faz a buceta difícil, difícil, difícil. E ela faz a buceta de vingança. E ela faz a buceta difícil. Alô, conquista, CDs original, tamo junto. E nome de conquista, CDs, Barbearia The Brother, Rua Produções. Liga, vida e vingança. Alô, meu parceiro Eric iPhone, estamos juntos, hein? Sassarica em cima da pica, novinha safada pra dar posição. A novinha que cana sereca, novinha safada pra se ligação. Pedinha minha não dá na maconha, presta atenção, ela não quer compromisso. Ela joga sereca pra passo da via safada, ela sempre faz isso. Olha o bagulho, já fica serão. Vai novinha que cana, o que é isso? Mas ela faz a buceta difícil, difícil, difícil. E ela faz a miséria de vingança. E ela faz a buceta difícil, difícil. E ela faz a buceta. Para não, vai, vai. Mas ela faz a buceta difícil, difícil, difícil. E ela faz a buceta de vingança. E ela faz a buceta difícil. Alô, conquista, CDs original, tamo junto. E nome de conquista, CDs, Barbearia The Brother, Rua Produções, La Liga, de vingança. Alô, meu parceiro Eric iPhone, estamos juntos, hein?